Bom dia a todos, a paz do Senhor para vocês, parabéns por todas as coisas que vocês têm conquistado no Senhor, por estarem levando a palavra de Deus a tantas pessoas e que essa manhã possa ser uma manhã de gratidão ao nome do Senhor. Eu sei que vocês têm motivo de sobra para agradecer e nós estamos aqui juntos com vocês para louvar o nome dEle, para agradecer. Somos o Ministério Sarando a Terra Ferida, somos uma igreja, nós somos de Nova Iguaçu, a maioria congregamos na nossa igreja, que é Sarando a Terra Ferida, em Nova Iguaçu, e para nós é um privilégio poder estar com vocês nessa manhã, bendizendo o nome dEle, agradecendo a Ele por todos os benefícios que Ele tem nos feito, que seríamos de nós se não fosse a presença dEle. Então, vamos adorar o nome dEle, não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Aleluia. Sangue. Pra viver. juntos. Que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Nós ouviremos, a palavra de Deus diz que há um tempo determinado para todas as coisas debaixo dos céus. Hoje vocês estão celebrando, festejando, adorando e agradecendo a Deus por 17 anos. Tenho certeza que vocês viveram momentos difíceis, sim. Mas nunca tiraram os olhos da provisão que o Senhor daria para vocês. Nós vivemos momentos difíceis em nossas vidas, sim, vivemos. Mas não podemos abraçar o momento da dificuldade, o momento da tristeza, esquecendo que temos um Deus de provisão, um Deus Pai, um Deus amoroso que cuida de nós. Independente de qual grau seja a nossa dificuldade, a provisão dele chega. O momento certo chega, na hora certa chega. Eu quero convidar vocês a cantar o Haja de Deus junto conosco, para agradecer a Ele. Se é tempo de chorar, pode até chorar, mas haverá festa ao amanhecer. De fervor. cura, haja libertação, haja restauração, haja cura, libertação. Imaginar minha coroa de glória.

Filho meu, te faz.